para toda a galáxia por www.oifm.com.br. Correspondência fortíssima chegou durante a semana. Mais adiante vamos dar o endereço da UFM para onde você pode enviar sua correspondência em estilo old school, carta. Andão, como a nossa torcida já participa do Ronquinha hoje, um boteco frenético, né, meu amigo? Cheio de puxadinho, como sempre. Eita, hoje, capota riada, vidro também, sensação de liberdade. Você viu que tá legal aí? Tá, tá. É, velhinho, né? Ah, é um tipo de lenda, né? Uma lenda do rádio, né? Hoje a participação Luiz é diferente. Marques, Luiz Marques tá ouvindo o programa? Claro, agora. Luiz Marques um falou. Um abraço, principal técnico da radiodifusão do Brasil inteiro, né? É verdade. A participação hoje é diferente, não? Como é que é? Através do nosso e-mail. Hoje não teremos participação através do site. Então você de todo o Brasil envia um e-mail, do seu próprio e-mail. É direto, para, né? roncaronca@ofm.com.br. Estamos aguardando. Vou repetir, não? Repete. roncaronca@ofm.com.br. Mande seu e-mail. Isso. E fique à vontade. É verdade. Mas você já foi a Cuiabá, cara? Cuiabá, não. Eu também não. Vamos lá? Vamos, só se for agora. Vamos chegar junto. Um beijo pro Jorginho. Pra quem? Jorge Peligeiro, só se for agora.

Essas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Tá adivinhando o cara ali. Voltamos em seguida com o esporte. Vamos começar. Mandar mais uma vez a nova comunicação para o Ronca Ronca hoje. Estamos ao vivo, hein, meus queridos? É, hoje não teremos a participação no nosso site, nem tico-tico, nem nada disso. Então, participação através do e-mail roncaronca@oifm.com.br. A OIFM está reformatando a sua comunicação usual. Layout, né? Então, nós pedimos um pouquinho de paciência, talvez amanhã. É bem tudo provável volte, amanhã. Né, o normal. É, só mandar o seu e-mail então para roncaronca@efm.com.br. Muita gente elogiando o som de abertura. Ah, é? Não, que interessante. Lembrando, exatamente por isso, que a relação completa das músicas amanhã, tudo voltando ao normal, no site da UFM, programa ao vivo. Vamos criando a bagaça aqui ao sabor do vento que vem chegando no Jumboteco, né? Nossa representante oficial em Salvador, será que já está com o ouvidinho colado no rádio? Ela, de repente, ainda não sabe que o programa começou. Não, ela, né? Ela tá ligada. Tá ligada? É. No horário de verão? É. Ela tomou um balão semana passada, né? É. E anotou no caderninho dela. Não sabe quem faz aniversário hoje? Who? 75, 7.5 velhinhas no bolo. Who, man? Alegria do povo. E como grande parte da lenda, do mito, criado em cima do Garrincha, a gente pode acreditar a esse cidadão aqui, que é um exemplo para o Ronca Ronca? Souber, um mau caráter pode ser um bom jogador de futebol? Pode. Tem muito, é? Futebol é um ramo da arte. Eu chamaria de arte popular. E você sabe quantos mau caráter tem tido êxito em arte. Claro, o mau caráter, péssimo caráter, pode ser um grande craque de futebol. E olha, tá cheio deles por aí. Eu na seleção tenho armas que os clubes não têm. Se o cara é mau caráter demais, eu mando ele embora, vai tomar banho e chamo outro. Porque um clube, para chamar outro, tem que comprar por milhões, bilhões, centenas de milhões, sei lá. Eu não, eu convoco de graça. Eles sabem disso. Esse é o Saldanha, João Saldanha. Eu já disse isso pra eles. Olha aqui, botou banca, arruma aí o baú e te manda, porque não dá pé. Saldanha, existe craque burro? Eu nunca vi. E é impossível um craque gênio, um craque burro. Não, eles são altamente inteligentes. Uma perspicácia, uma facilidade de simplificar as coisas e dar as respostas. Nós estávamos, por exemplo, tendo o ônibus, indo para o Maracanã, com quatro batedores na frente e aquela sirene. Eu e o Brito mesmo, disse assim para o João, e aí, crioulo? Então eles aí abrindo caminho para ti. Tu só está acostumado a escutar esse barulho atrás de você. God, get ready. You got to move. got to move. You got to move. You got to move. Well, move. Rhythm in God. Woo, get ready. You got to move. You may be old. You may be young. You may be weak. May be strong. Rhythm in God. Woo, get ready. You got to move. You got to move. You got to move. You got to move. Oh, move. Rhythm in God. Get ready. You got to move. You may be blind, cannot see. You may be deaf, cannot hear. Rhythm in God. Woo, get ready. You got to move. That gamma got to move. That gamma got to move. Don't you know you got to move? Yes, move. Rhythm in God. Woo, get ready. You got to move. That drunk got to move. Oi, FM. Ronca, ronca. Don't you know you got to move? Thank you. Ronca. que eu ganho também. Tem que ser um negócio bom pra todo mundo. Até porque é um dinheiro público, não tem dono, né? É dinheiro da prefeitura. Então, tem como dar uma margem se você ganha um dinheiro. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha, lógico. Fazer um teste aqui das conexões, hein, Nandão? É saber se o nosso amigo Helder está na linha. Boa noite, Helder. Olá, boa noite. Então segura aí, meu amigo. Lembrando que a festa Ronca Ronca volta ao ar dia 31, sexta-feira, em Recife. Nandão, tem as informações do lugar? Oh, yeah! Os acepipes todos? Festa Ronca Ronca dia 31 em Recife, lá no Bar Borracho. Sabe onde fica a malandragem? Lógico que não. Lá na Galeria Joana d'Arc, na Avenida Herculano Bandeira, 513. Agora Pina, né, mano? Pina. E melhor do que ninguém para falar da próxima edição da Festa Ronca Ronca, como o Nandão disse, que acontece em Recife, dia 31 de outubro, sexta-feira, temos aqui na linha, diretamente de Recife, certamente a estrela maior da noite. Nosso queridíssimo amigo de muito tempo, DJ Dolores. E aí, Helder, tranquilo, cara? E aí, beleza? Não, cara, a estrela é o Maurício, cara. Vem cá, você tá em Recife ou você tá em Estocolmo, Milão? Ah, Tóquio? Eu tô no Recife, chegando de festa, o que aconteceu no final de semana. Tô sabendo. É, somando uma temporada no Pará, em Belém do Pará, pra ensaiar com o Vieira, com o Pio Lobato, com o pessoal de lá. Que cena, como é que tá, cara? Ah, ele é um guitar hero, né, cara? Guitar hero? Ele é imortal. Dolores, conta um pouco pra nossa audiência aí em Recife, para os seus fãs, para a sua torcida, o que vai acontecer sexta-feira, dia 31, além do lançamento do CD do Ronca Ronca, farta distribuição do CD para quem chegar junto a essa edição, que terá você como convidado mais do que especial. E Rogério de Renault também, né? Pô, hoje é uma lenda, me ligou hoje, foi muita alegria, muita pressão, muita emoção, viu? Isso. Hein, Dolores? José é clássico aqui do Recife, né? Na verdade, eu não diga sei lá. Direito como é que é a programação, eu sei que eu tô lá porque o José falou que o Maurício tava lá e como ele já foi meu anfitrião aí no Rio, eu achei que tinha que retribuir pô, mas se essa fosse... cordialidade. Então, pô, eu vou levar um presente pra você muito especial, Dolores. Olha só, diga, o Nandão já disse o local, né? É uma galeria, é uma festa. Chegou, entrou, vamos nos divertir, cara, à vontade? Chegou, não paga nada, entra, tem estacionamento, tem um monte de bar legal, variado, assim. Olha só, hein, pra quem tá acostumado a pagar. Crepe, sushi, loja bacana, tá? Um lugar bem, bem legal. E tem uma história muito boa. Primeiro grande show que a gente fez com Chico Sainz e Nação Zumbi Mundo Livre S.A. foi exatamente no estacionamento dessa galeria, que na época era uma escola. Então, só muito tempo depois desse show que virou uma galeria, assim, com bares e tal. É um lugar marcante, né, histórico aqui para essa cena musical da cidade. Então, caiu como uma vulva a escolha desse local para... Eita, fé. Para a primeira edição do Ronca Ronca em Recife. Dolores, já que você está aí ao fundo conversando com a gente ao vivo, fala um pouquinho desse disco que está exatamente sonorizando a nossa conversa. Narradores de Javé, que você... Narradores de Javé. Isso foi feito originalmente para um filme chamado Narradores de Javé. E daí eu peguei o material da trilha sonora todinha e dei para os meninos do instituto que concentrou ali os amigos e tal. E eles remixaram, né? Essa é uma das poucas faixas que é uma faixa original. Saquei. A maior parte das faixas tem a participação do Benegão, do pessoal do Zafra, é do Fernando Catatal. Meteram a mão e transformaram, né? Porque música é uma coisa que não tem dono, não. A gente faz um e passa a bola pro outro, o negócio vai se transformando, virando outra coisa. Dolores, obrigado pela sua presença ao vivo no Ronca Ronca. Sexta-feira, então, a gente cruza os bigodes aí, ok? Sexta-feira, cara. Fechado. Um abração, juiz, hein? Um abração. Tudo de bom. Vai chegar lá no Recife, Nandão? Vai dar um chego lá? É lógico. Nandão, mais uma vez o endereço do programa para nossa torcida passar alguma informação interessante ou não, né? Isso é verdade. Hoje, especialmente, estamos atendendo pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. Se quiser se comunicar com o programa, basta enviar um e-mail roncaronca@ufm.com.br. O Sandro Araújo está por aqui comentando esse lance de Recife, diz ele que vai chegar por lá. E tinha um rapaz aqui que estava apresentando, um amigo, rapaz, que estava chegando agora no programa. Cara lá de Minas, daqui a pouco a gente acha aqui e comenta, certo? Ah, entendi, isso aqui. Ronca, ronca. FM. Você ouviu Busta Rhymes e Mariah Carey, I Can Do What You Can, Eminem, Singing of All the Moon. I can't wait, wait for you to change your mind. I can't wait, waiting just making me go blind. Your face turned to the wall, drowning in your thoughtless, missing, cut off from it all. I don't know. Baby, for you, it's not that late. To end, pretend. Being close to her is where I don't belong. Well, my back is to the sun because the light is too intense. I can see what everybody in the world is up against. I'll stay here where I can feel a hand of fate. And I don't know how much longer Ronca. Tá curtindo, Nandão? Oh yeah, baby. Esse é o novo disco dele, Robert Zimmerman. Gravações que ficaram de fora de seus últimos 4 álbuns. É o 8º Bootleg Series de Bob Dylan. Essa é uma versão diferente de Can't Wait, que pertence originalmente ao disco Time Out of Mind. Dando algumas mensagens interessantes aí da nossa torcida. Sim, quando é que o Robinho veio mesmo aqui no Brasil? O um lá do Manchester City? Robinho, pô. Tô falando do Robert Zimmerman, cara. Você tá de bobeira. Olha aqui, a Verônica Amaral. Eu parei o carro na BR Belo Horizonte, Divinópolis, só pra falar que o programa tá foda. Qual o nome da música de abertura? O que mais? Essa turma de Minas, ela gosta de se perder nas estradas lá. Você lembra aquele outro? Que ficou completamente zozó de lateto com o especial Jeff Buckley. Perdeu o rumo de casa, não sabia se encontrar mais. Vinícius... Onde é que ela se perdeu, coitado? Divinópolis, Belo Horizonte. Tem uma estrada que tem uma BR ali, né? Vinícius Maia, grande Vinicinho. E aí, BH sente ciúme de Recife, vai ter festa lá, coisa e tal. Lá só tem evento espetacular, abraço. Maravilha. A Márcia. Fala, Nandão, Maurício. Com mudança de horário aqui na Europa, dá pra ouvir o programa? Pelo menos um pouquinho. Tu lembra dela? Lógico. Muito bem. E também o Rodrigo Nipes. É com prazer que eu apresento meu amigo João Paulo, mais novo ouvinte do Ronquinha, lá de Patos de Minas, Minas Gerais. Beleza, né? É, Minas em peso com Ronca Ronca, né, cara? Pô, só. Uau, uau, uau. Rapaz, a pauta cheia pra caramba. Vários momentos batatada. Manda logo um oi antes que você se esqueça. Momento batatada. Um deles curtinho. Cyndi Lauper, data extra em São Paulo. Tá bom ou não? Hein? Beleza. Everything broken. Não, você já tentou ligar para Rio Tour? Tudo bem que a Prefeitura do Rio está jogada às traças, né? Mais do que nunca. Mas algum amigo seu que chegue lá de Haia, na Holanda, como a Márcia mora lá, turista não tem dia de semana, fim de semana, sábado, domingo, terça, não tem, né? Não, é tudo um dia só, né? É turismo. Já tentou ligar para Rio Tour? Não. Ao domingo? Num domingo? Não. Não? Ah, então não tente, meu amigo. Sabe o que acontece? Ninguém atende. Can't help it, honey. Everything broken. Semana passada nós recebemos um e-mail do Thiago, nosso ouvinte, e ele diz no texto que qualquer hora dessa ele diria pra gente o que ele é por causa do Ronca. Você lembra? Aham. E aí, Thiago? Desembucha aí, maluco. É. A gente tá curiosinho pra Dedéu pra saber. Ronca@fm.com.br. O que que tu é por conta do Ronca, cara? Olha, uma informação interessante que mais adiante a gente pode checar, realmente. Nandão, isso é importante. Nós falamos aqui do Paul Weller, né? Cancelamento da vinda dele ao Brasa. E acreditamos a falta de vontade dele de vir mesmo, né? Pelo problema burocrático, diplomático da emissão do passaporte do Andrew Gonçalves, o tecladista da banda do Paul Weller. E conversando logo depois, tipo quarta-feira, com o Bi Gorrilho, Bi Ribeiro, manda um abraço, baixista de Paraná. Porra, Bizinho, um beijo, querido. O Bi veio com a visão do músico, que é completamente distante da nossa. Outro ângulo, né? Nós temos a visão do fã, do cara que quer ver, né? Que custe o que custar. E o Bi deu uma versão realmente do Paul Weller. Coerente. E, coincidentemente, os Paralamas agora, por esses dias, talvez no fim de semana, ou até nesse que passou, eles tocaram ou vão tocar pela primeira vez no Acre. E ele deu o exemplo. Se o João Fera ficasse impossibilitado de viajar, sabe o que aconteceria? Ele cancelaria o show. Não tem show, porque o músico quer tocar o que ele tem de melhor, de mais ensaiado e mais perfeito para a audiência. Entendeu? Essa é a visão do Paul Weller. Ele não veio para fazer um negócio nas coxas. Não tem plano B. Não tem plano B. E os Paralamas agirem da mesma forma. Entendi. De repente, mais adiante, a gente pode colocar essa pergunta na roda, né? Ok. Por falar em cancelamentos e shows que aconteceram por aqui, um conhecido meu estava todo feliz dizendo assim: porra, eu nunca ouvi o som do Sonny Rollins. Eu falei, claro que você já ouviu, cara. Não, eu nunca ouvi, não tem nem o disco dele, mas você já ouviu o cara, bicho. Não, se não ouviu, vai ouvir agora. Bad, bad. rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Alô, amigos do Ronca Ronca, aqui Marcelo Camelo. Pô, me chama aí pra tocar um violão com vocês aí, galera. Beijo pra vocês, até mais. Sego mwanangu. Tiriva tatuka. Ini baba wako 1, mai wako 2, neweka wechi 3. Na baba mdike Francis. Ah. I'm Yo, this is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Rapaz, olha que loucura isso aqui ao fundo, hein? Objeto do desejo total. Eu fiquei alimentando por meses e meses, mano. Como é que tá a participação nossa, torcida, Nandão? Tá indo bem pra dedéu, malandro. Inclusive o Sandro Araújo, de Recife, tá ansioso pela festa, coisa e tal, tá querendo saber como ele consegue ingresso, meu brother. Diga aí. É de graça, né? Só chegar. Lançamento CD Ronca Ronca em Recife, com a participação do Dolores e do Rogê. O The Pogues mora no coração, num lugar muito especial no coração da torcida do Ronca Ronca há muitos anos, né? E acaba de sair lá fora essa caixa de 5 CDs, na qual 95% do material é inédito, uma coisa de maluco, de doido. 5 CDs, meu amigo, com os lançamentos principais, os compactos, as versões diferentes, John Peel, as versões, as mixagens para os discos de 12 polegadas, uma coisa de maluco, as participações do Pogues com outros músicos. Nós acabamos de ouvir o Pogues ao vivo, contando com a presença de Joe Strummer no palco, em 1991, no Fórum de Londres. Nós ouvimos I Fought the Law, e quem viu o documentário de Julian Temple sobre o Joe Strummer, percebeu ele, Joe Strummer, contando que ele vinha num momento assim, caseiro, resolveu tomar conta da família, parar com aquelas coisas que você gosta, Nandão. Até num belo dia ele recebeu o convite do The Pogues para fazer algumas datas, né? O que aconteceu? Ele foi. Foi. Foi aí, geral, meu amigo. The Pogues Box Set, da Rhino. Dá aquela tossidinha clássica aí, que já é um hit aqui no Ronca Ronca, não? A gente vai à Bolívia, vai cortar o London Calling com Pogues. Putz, meu. Mamãe me acorde. Lembrando, então, dia 31 de outubro, sexta-feira, Ronca Ronca Festa em Recife, com Dolores e o Rogê. Lançamento CD na cidade, camiseta, caneca, enfim, todos os produtos é Ronca Ronca nas mãos de nossa torcida em Recife. Dá um endereço de novo, Nandão, por favor. A festa vai ser lá no Bar Borracho, na Galeria Joana d'Arc, na Avenida Herculano Bandeira, 513, lá no Pina, a partir das 10 horas. Molezinha, né? O Thiago mandou um e-mail dizendo o que ele é por conta do Ronca Ronca? Ainda não, malandragem. Thiago, estamos esperando você, cara. Vamos, Bolívia, então? É, vamos lá, daqui a pouco a gente volta, né? Ok. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Salve, grande Maurício Valadares, Ronca Ronca. Quem está falando aqui é o Lobato, do Rapa. Maurício, grande abraço, parabéns pelo programa Ronca Ronca. Sempre bons sons. Esperamos um convite aí para estar aí um dia com você participando do programa também. É isso aí, um salve. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra Ronca para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Olha o Pogues em Glasgow, sua cidade natal, Nandão, no Barrowlands, olha. E a micareta ucraniana do Gogô Bordello, espetacular, hein, cara? Curtiu? Puta que pariu. Andal, mais uma vez o endereço da UFM para onde a nossa torcida pode se dirigir neste exato instante. Manda um abraço pro Brunão, cara. Porra, meu ídolo. Brunão tá em cócegas, subindo pelas paredes com o que tá acontecendo aqui no Ronquinha. Vi errado, tá lá em Viena essa hora, né? Não. Ô, querido, hoje, excepcionalmente, estamos atendendo pelo roncaronca@ufm.com.br. Portanto, mande um e-mail pra gente, como fez o Eldo, de Araguari, Minas Gerais. Eita. Cara, tô curtindo muito o Ronca Ronca, parabéns a toda a equipe, já faz 2 meses que não perco um. Muito obrigado. Não. A gente tem muito trabalho pra fazer. Bom, enfim, a Tatiana, Rinaldo, Clebinho, malandro. Clebinho elogiando aqui o lance do João Saldanha e recomendando a biografia Uma Vida em Jogo. Interessante, já leu, malandro? Ronca, ronca. Thank you.

FM. É burrico. Ai, que burrinho. If I could only make you understand, then I might make this place a perfect land. But there's too much, too soon, too little, too late. If I could only make you understand, then I might this place was a perfect land. But there's too much, too soon, too little, too late. Some people call me Rutney, some people call me Roots. That's that bloke that's known today, Coops. But that's alright, a bank at Coops. The world of nice trainers and the world of nice suits. Expensive wristwatch, expensive boots. In the event that I don't earn nothing, I'm bound to sell all of these things. So I bling, yes, and rightly so. Now bourgeois hippies wanna fight my flow. I'm wishing I was a trusted fairy, and I wouldn't have to hustle when I wouldn't have to swear at them. I came from this, I gotta do better. Oi, FM. O negócio é curtir o som sensacional do style. Ronca, ronca. Pau. Esse é o novíssimo disco de Roots, Manuva. E o Thiago apareceu com um e-mail bastante... Qual seria a expressão? Não deu um esclarecedor? Bastante elucidativo. Dizendo... O que ele é por conta do Ronca Ronca? Você já definiu aí qual é a posição? Sim. Fela Kuti, Jackson do Pandeiro, Clapton, Curtis Mayfield, Siba, Beck, Cartola, Radiohead, Gil Scott Heron, Nelson do Cavaquinho e Pat Smith. São coisas que ele conheceu através do programa e que mudaram ele, a forma de ele enxergar a música de uma vez por todas. Que espetáculo, né, rapaz? Thiago, fica com a gente porque vem mais aí nesse trenzinho, cara. Isso aí não para, é um poço sem fundo. Entity of the all, we on the ball. Work this mother, funk soul brother. Governor Gies at the end. Cadê seu Nandão? Aqui pela região sudeste, 11h30. Lembrando que dia 31 de outubro, sexta-feira, o Ronca Ronca Festa estará em Recife. Com o Roger e o Dolores como estrelas principais. Lançaremos o disco lá, distribuição da caneca, da camiseta, enfim, uma desorientação total. Mas desde o início do programa, às 10 horas da noite, nós estamos aqui ao vivo com Marcelo Camelo e alguns de seus amigos, criando um som completamente ao vivo. O programa, a gente sempre faz questão de ressaltar esse lado. É como se nós estivéssemos em casa, tocando as músicas que não gostamos, que gostamos, que queremos apresentar a outros amigos e a outros inimigos. Enfim, a onda é sempre essa. E o Marcelo veio para cá exatamente nesse clima. Boa noite, Marcelo. Tranquilo? Boa noite, Maurício. Tudo certo? Bom, com certeza absoluta, nossa audiência está morta de vontade para saber o que está acontecendo aqui. Ao vivo. Que você fala que nossa audiência está morta. A interpretação faz parte da questão. Mas diga lá. Tamo aqui, pô, fazendo um som, né, cara? Tá ótimo. É som mesmo, é tipo mexer com som mesmo, um jeito diferente de fazer música, né? E apresenta a sua torcida, sobretudo agora, é quem está com você nessa noite mais que especial do Ronquinho. É minha banda, nossa banda, são os Imprevisíveis, é o Felipe, a Tati, Felipe Abraão, Tati Ornelas... E o Alex Werner. A gente tá trocando de instrumentos. Felipe tocou baixo, a Tati tocou tabla, o Alex tocou saxofone, toquei clarinete, algumas músicas. A gente tá aqui meio variando assim de instrumentos. Felipe tocou guitarra também, a Tati tocou Doritos e uma chave. O Alex também tocou teclado, depois fui pro teclado. Estamos aqui com alguns instrumentos e variando aqui. Novas sonoridades, né? Novas texturas, exato. E os Imprevisíveis, além de tocar em casa por mero prazer e vir ao Ronca Ronca se apresentar ao vivo, tem alguma outra ideia? Esse é o nosso primeiro compromisso profissional. Aqui hoje. Aqui hoje, é. Então, olha só, Nandão, a possibilidade que o Ronca Ronca tem... Já entramos pra história. Né, não, pois é, de ter esse tipo de compromisso é sempre, toda semana. Oh, yeah. Né? Ah, a gente tá levando um som aqui, pô, dá pra chegar aí e tocar pra Recife, Uberlândia, Vitória, São Paulo, né? Dá, lógico que dá, é só chegar. Sim. A casa é nossa, né? Então, é hoje... muito legal mesmo esse espaço aqui, pô, pra gente fazer esse som, cara, que a gente faz em casa e... Pra nós é tão prazeroso, assim, tocar, sabe, e ouvir mesmo, assim, esse tipo de música. A gente fica tão feliz mesmo de tocar, que, pô, a possibilidade de tocar isso num programa de rádio, né, cara, que vai pelo ar, entra no carro, na casa das pessoas, é inenarrável, cara, mesmo, realmente, só vocês. Então, essa que é a base de tudo, né, isso que nos mantém em pé, como alguns e-mails espetaculares. E a gente combinou esse negócio aqui, ó, não vamos dizer o que vai acontecer, exatamente para as pessoas terem uma noção, né, da música pela música, independente de quem está realizando aqui, né. Então recebemos dezenas de e-mails, super curiosos, né, vem cá, as pessoas percebem que o som é ao vivo, né. Uhum. Mas o que está acontecendo, quem é que está aí? Então... como nós já falamos, os Imprevisíveis, colocando a cara de fora pela primeira vez no estúdio de rádio. Did the impossible with man, a man is straight boss. Build my establishment, no matter what it costs. Mash work, cash work, convert that ish. Move back to the motherland and live more slick. They had me down for some minor drudgery. A program bigger now, nothing ain't budging me. Do for self, remove for self, we do. Wanna stay true to self, we do. Do for self, remove for self, we do. Wanna stay true to self, we do. Do for self, remove for self, we do. Marcelo, parece que fora dos Imprevisíveis você tem uma carreira acontecendo por aí, né? Ah, sim. É o que dizem, né? É lógico que os Imprevisíveis ocupa grande parte do seu tempo como criador de sons, né? Mas a outra carreira sua, nós temos um disco aqui que vamos colocar na roda numa promoção, é isso, Alex? E vamos pedir um autógrafo dos Imprevisíveis, claro, né? Claro. O disco do Marcelo, mostramos o Hurt Mode aqui hoje também. Então, como nós estamos falando literalmente para o Brasil inteiro, quais são as suas próximas datas com a sua outra carreira? Pois é, a gente vai tocar dia 4 de novembro em Belo Horizonte, dia, Alex, 14 e 13, por que não... Ah, 14 e 15 em São Paulo. São imprevisíveis, né, cara? De novembro, É 14 e 15 de novembro em São Paulo e 13 e 14 de novembro aqui no... de dezembro, aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, essas coisas nem eu lembro, as pessoas que vão ouvir agora também não vão se lembrar. Então, é verdade, a melhor coisa é ir lá no MySpace, que tem www.myspace.com/MarceloCamelo. Aí lá tem as datas todas atualizadas, assim, com frequência. A ideia, a gente já foi a Recife, Salvador, Juiz de Fora... Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio. A ideia é viajar pelo menos para todas as capitais, a gente vai, né, de certo, e tentar também fazer em algumas outras cidades o show. Agora, a possibilidade dos Imprevisíveis abrir essa sua carreira particular não existe, não. Porque teve um cara que faz isso, né? Ele tem um negócio, eu não vou lembrar agora quem é. Pede dois cachês. Exatamente. E faz duas. Não existe, não. Né? Olha, eu acho que os Imprevisíveis são coisa rara, viu, cara? É um negócio assim... que não conjuga bem com qualquer coisa, não, você tá entendendo? Juninho Motoca, tá gravada a sessão, cara? Tá gravado, tá tudo certinho aí, porque no próximo CD do Ronca Ronca os Imprevisíveis estarão, né? Porra, demorou. Porra. Ainda eu quero essa gravação, inclusive, aí, porque... Vai sair com ela daqui. Quanto tempo pra acabar o milho e acabar a pipoca, Nandão? 22. 22? 22 dá pra tocar... 22 minutos? É. Opa, é com a gente mesmo. Então, como a coisa é totalmente imprevisível, nós temos o Roots Maneuver aqui. Lembrando que amanhã, provavelmente, o site da Oi estará devidamente azeitado e vocês poderão ver a lista completa das músicas. Evidentemente que os Imprevisíveis não têm título nas músicas, né? É Imprevisível 1, Imprevisível 2, 3, 4, 5... Já foram mais 6 aqui hoje. Mas as outras músicas estarão no site da UFM, ufm.com.br. Enquanto o Roots Manuva cria esse clima bacana, os imprevisíveis vão... Se organizam. Se organizar, exatamente. E já já eles voltam para o deleite da nossa audiência. When there's no one to turn to, reality burns you. So you gotta learn, dude, be careful with your sperm, dude. I know your first concern, dude. Yeah, but I know your first concern, dude. Cause guess who's the out there, bro? Trying to fight the stress of trying to get that though. When you got it in your palm, you protect that though. She a spy, my dough. She will never let go. Sitting here trying to study my options. In a public house with a lethal concoction. And I can't let my kids see me this way. Cause my baby mama's gonna have a field day. So what have I become? A long streak of piss, a drunkard bum. And I wish I could call someone. My old Uncle Harry or you maybe my mom. You made me cry. With all your troubles and cries. Seems like we wasted all our time. No início do programa eu falei da correspondência forte que recebemos essa semana. Então vou passar adiante o endereço da UFM para onde você pode enviar seu CD. O livro que nós recebemos do Rodrigo de Souza Leão, nosso ouvinte de muito tempo, livro espetacular, Todos os Cachorros São Azuis. Então pegue caneta da boa, papel do bom, que em 10 segundos eu vou dar o endereço da UFM. Show must go on. 4 segundos, tá bom. Oi, FM, programa Ronca Ronca, Rua Jangadeiros 48, CEP 22420-010, Ipanema, Rio de Janeiro. De novo. Oi, FM, programa Ronca Ronca, Rua Jangadeiros 48, CEP 22420-010, CEP 22420-010, Ipanema, Rio de Janeiro. Que chance que a gente jogou pelo ralo, hein, Nandão? Puta que pariu. 55 mil, né? Pô, 55. 25% de abstenção na ZS. 100 mil de feriado. Vazaram. É, vazaram. Eu vou pegar ali uma minhoca, vou pegar um solzinho, tomar uma serva. How shit did turn out. You made me cry. You made me cry. All your troubles and trials. Too much trials. Seems like we wasted all our time. Wasted our time. Trying to make it. Oi, FM. Alô? Nandão? Tá funcionando aí? Thank you. A questão é a seguinte, cadê o Daniel Dantas? absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, assim. Né? Eita ferro. Tem a lasanha aí, Nandão? Porra. Homem, meu. Romeo Void, parte funda total da piscina, meu amigo. Fora o vinil ter alguns aspectos que são superiores mesmo ao CD, tecnicamente, assim, falando, dependendo do estilo de música, uhum. A diferença é brusca, assim, claro. Não é uma diferença tênue, assim, sabe? A diferença é como uma lasanha congelada que você compra no supermercado, é. De uma lasanha que foi preparada às 5 da manhã, uhum. Para ser ingerida às 1:30 da tarde, uhum. Toda cozida, com uhum. Milhares de preceitos e tal. O vinil é meio isso, entendi, sabe? Entendi. É, uma lasanha em cima de um vinil, então, é uma loucura, oh. Né? Never Say Never, Romeo Void, clássico absoluto. Já ouviu Queens of the Stone Age tocando isso, meu amigo? Ainda não. Terça-feira que vem a gente mostra. Agradecer a participação da nossa torcida no programa de hoje. A audiência... na galáxia inteira. Sexta-feira, dia 31, estaremos com a Festa Ronca Ronca, lançando o CD com as participações de Dolores e Roger em Recife. Diga lá, Nandão. Cara, muita gente participando, uma galera nova que está curtindo o programa, que conheceu o programa recentemente. Carlos Rafael, Wilson Gustavo, Renato Silva, Emanuel Neves, Clori, Marco de Cardoso, Denis Fio, Débora Lima, enfim, muita gente, não vai dar pra falar todo mundo, a gente tá chegando no, nos últimos momentos, né, querido? E é dessa torcida que a gente depende, basicamente. Por mais que, né, que a Oi venha com toda a sua pressão no turbo de divulgação, de promoção, estamos indo para Recife exatamente para isso. Em breve estaremos em outras cidades que captam o sinal da Oi FM, mas a gente depende basicamente da nossa audiência, da nossa torcida. Sem ela, a gente não vai a lugar nenhum. Nenhum. Enfim, obrigado. Terça-feira a gente volta ao vivo e a cores com Molho Ferrugem. Obrigado pela estreia mundial dos Imprevisíveis aqui ao vivo, desde 10 horas da noite. Obrigado a todos, obrigado a todos. Terça-feira a gente volta e nós vamos até o finalzinho, até realmente acabar o milho, acabar a pipoca com os Imprevisíveis. Tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Mais do que nunca, obrigado a todos. Juca, um beijo. Tchau. Oi, FM apresentou Ronca, Ronca.